Sejam bem-vindos a mais um Primeiro Disparo, e hoje falaremos de duas séries demoníacas. A gente pode falar duas séries demoníacas ou seria duas séries com puro mal? Puro mal, eu acho que é puro mal, porque o Castlevania eu acho que não embasa tanto no diabo em si. Ah, mas o Drácula é o demônio na Terra, né, cara? Inclusive as criaturas dele são demônios. Ok, enfim, estamos aqui hoje com o Otávio, voltando depois de 4 episódios. Olha aí, Otávio, fala oi. Fala oi, Otávio. Oi, Otávio. Oi. O Mario fez essa piada no episódio 6, cara, quando eu falei, dá tchau, Mario. Ele, tchau, Mario. Qual é a graça da piada? Cara, gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Isso não é engraçado. Isso não é nem um pouquinho engraçado, ok? Já ouviu falar de inconsciente coletivo? Essas piadas sempre são engraçadas porque tá no inconsciente coletivo da população. Então tá bom, então, né? Então hoje falaremos de duas séries da Netflix, duas animações, apesar de serem animações, não são animações infantil, vale a pena ressaltar. São duas animações para maiores de 16 anos, inclusive o Devilman Cry, que não é Devil May Cry, infelizmente. Nossa, já tô dando a opinião aqui, infelizmente não é Devil May Cry, mas ela rola até inferninho, né, cara? Então são duas séries que eu aconselho você a assistir maior de 16 anos, né? Ou 16 anos tá bom. Aí, pra não evitar constrangimento. E longe das pessoas para evitar constrangimento. Mas são duas animações adultas e produzidas pela Netflix, e são duas animações bem bonitas. Um é um anime e um outro parece ser anime, mas não é. Então eu acho que é isso, né, Otávio? Mais algum recado que você queira dar, cara? Não, acho que a gente pode deixar tudo pro final mesmo. Então beleza, recado nós damos no final, então sobe a música e vamos para a nossa primeira série demoníaca. Vem comigo. Então vamos lá falar de Devilman Crybaby, que não é Devil May Cry. É sempre triste. Olha só, gente, eu já vou ressaltar, já deixar um negócio claro aqui. Se alguma hora eu falar Devil May Cry Baby, então, ou só Devil May Cry, vocês ignorem, ok? Porque realmente era muito parecido e... Entenda-se por Devilman Crybaby. Isso. Vai, continua. Então, essa é uma animação, na verdade é um anime do gênero de Dark Fantasy, é um anime bem pesadão, bem legal. E ele foi dirigido por um Masaki Iauza. Caraca, cara, nomes japoneses são foda. Masaki Iauzaka. Não, peraí. Masaki Iauza. Exato. E ela foi produzida aí também pelo... Caraca, cara. Peraí. Impossível. Vai, vamos de novo. Segunda tentativa, vai. Mano, vai tomar no cu, velho. Eu vou pular. Deixa que eu falo. E também foi produzida pelo Shitaku Yaoi, Kazuko Nagai e Ouyong Choi. E escrita pelo Yushiro Okuyoshi. Cara, a gente fala esses nomes, mas ninguém sabe quem que é. Então, pra ninguém, faz diferente pra ninguém. Ah, vai lembrar também que as músicas são produzidas pelo Kenzuki Yushiro. E o estúdio que fez a animação é o Ciência Saru. Grava esse estúdio, galera. Ciência Saru. É esse estúdio que você nunca mais deve ver nenhuma animação produzida por ele. Cara, não concordo. Concordo em discordar. Essa série é licenciada pelo Netflix e ela saiu agora em 5 de janeiro de 2018. Agora, um ano atrás. Não, agora não. Agora não, um ano atrás não, né? É, literalmente um ano atrás, já que agora a gente tá em janeiro. Pensar que na nossa idade um ano é nada. metade, um ano é um peido. Ah, eu lembro de 2018, como era boa. Exatamente, como era bom, nostalgia. Então, ela é uma série que tem episódios relativamente curtos, os episódios eles duram aí entre 20 e 25 minutos, e ela tem um total de 10 episódios, então é uma série bem rápida de assistir, um animezão legal, e eu particularmente achei legalzinho. Uhum. Tá, mas do que se trata sobre Devil May Cry Baby? Quase que eu sabia de Devil May Cry. Tá, mas do que se trata Devil May Cry Baby? Exato. A história, ela trata basicamente em torno de um personagem principal que ele adquire os poderes de um demônio. Você vai descobrindo durante a trama da série que as pessoas, elas estão fazendo pactos com demônios para poder ganhar vantagens na vida cotidiana, mas a partir de um certo momento pós-pacto, o demônio ele domina o seu corpo e aí começam atentados aleatórios pelo mundo. É um negócio que vira uma epidemia e as pessoas começam a ficar com medo de ficar infectadas pelos demônios. Então é basicamente uma distopia onde você, em vez de virar um zumbi, vira o diabo. Vira um diabo ou você vira o diabo? Vira um diabo no caso, e no caso do personagem principal, como personagem principal, ele vira o diabo. Só que uma peculiaridade é que ele, após se encontrar infectado aí pelo diabo, ele percebe que ele tem controle, diferente dos outros demônios que ele vê no dia a dia, ele tem o controle total sobre o corpo do demônio. Então ele decide aí que ele vai ser o Devilman. E no começo ele vai lutando aí a favor da humanidade, mas depois de um certo tempo ele começa a mostrar a ambiguidade da situação e o lado dos demônios também. É uma série que ela tem até um nível de profundidade legal, se for para analisar. Agora fazendo um sinopse do episódio em si, desse primeiro episódio, a série apresenta os dois personagens principais, que é o Akira Fudo e o Ryu Asuka, que são dois amigos de infância que, após apresentar a personalidade de cada um, envolvendo um assassinato de um animal que já estava em agonia, né? Você tem 10 anos depois daquilo e ela demonstra que o Akira, apesar de ser o personagem principal, que vai ser dominado pelo demônio, ele é uma pessoa gentil, ele tem um coração maior, né, Otávio? Digamos assim, né? É um coração bom. Menino de ouro. Menino Neymar. É o menino Neymar do anime. E o Ryu Asuka é um cara mais sério, centrado. Inclusive, ele é até um professor da universidade e tal. E a série apresenta o Ryu tentando provar para a humanidade, para os humanos, que os demônios realmente existem de fato. E por isso ele traça um plano e ele precisa da ajuda do Akira para provar a sua teoria, que na verdade não é uma teoria, né? Para provar o seu conhecimento. E basicamente o primeiro episódio é isso, cara. Ele provando pra que existem realmente demônios, sim, e tentando provar sua teoria. Inclusive, eles vão até o inferninho, que rola putaria agressiva, né, cara? Nossa, parece Babilônia, irmão. Eu nunca. Ó, eles falam que essa festinha é normal, é coisa de jovem. Eu nunca fui numa dessa. Eu nunca fui no inferninho desse assim, cara. Esse, mas o jovem não me convidou. Filha da puta. Ah, é você como conhecedor do jovem, né, cara? Você conhece, realmente existem mesmo isso? Cara, eu acho que não, pelo menos não até o meu conhecimento, cara. Japão, né? Porque o Japão também a gente tá ligado que é diferente, lá é outros clientes. Ah, lá é outro jovem, né, cara? Lá é outro jovem. O jovem que fala outra língua. Mas enfim, cara, e basicamente o primeiro episódio é isso. Não tem muito o que falar, que realmente a trama do episódio é curtinha, né? São 25 minutos, mas é só apresentação de personagem mesmo, e a trama gira em torno dessa premissa do Ryu tentando provar a existência dos demônios para a humanidade. Vamos falar da série em si agora. Otávio, sua opinião, você que já assistiu a série toda? Cara, eu realmente gostei. Essa série com certeza tem vários pontos negativos, ela não é um primor de anime, mas, cara, eu achei bem divertido. Eu achei, como eu falei um pouco antes aqui, que a trama ela pode ser aprofundada se você observar direito. Porque ele é um anime também que ele não te força a ir muito fundo. A história principal dele, como você disse na própria sinopse do primeiro episódio, ela é bem ralinha. Então, se você for aí só assistindo como um animezinho shonenzão, só pra passar o tempo, você consegue ver ela sem tirar muita coisa. Mas se você parar pra prestar atenção, você vê que ela é um anime bem legal, que, tipo, aborda alguns assuntos ali, até algumas paradas sobre o próprio racismo, que eu achei interessante. Mas eu achei que ela é bem divertida, as batalhas dela são insanas. Eu achei que o ponto principal do estilo da animação, apesar de ser meio podritos, é que as batalhas elas são muito, muito violentas. E a série em si, eu achei que ela é bem pesada, na real. É, cara, assim como o Cavaleiro das Trevas, que tem aquele desenho mais... É, eu entendo que é um estilo de arte, sabe? Tipo, isso. É pra poder representar mais... É, dá um peso a mais. É a estranheza que causa é proposital, sabe? Mas eu não gosto. Eu entendo que existe, eu entendo o motivo que tem uma parada dessa e tal. Eu curto, não curto. Porém, compreendo. Aqui nesse Devil May Cry Baby também não é diferente, né? O que a gente pode reparar são os cinismos dos personagens. Eles realmente são... É, como posso dizer... Não é simples, tipo, não é aquela parada de, é claro, bem contra o mal, sabe? Você... Exato, todo mundo é meio cinza, não tem o cara que é o bonzinho, o cara que é o malvadão, cada um apresenta um ponto, uma hora você acha que um tá certo, outra hora você acha que o outro tá certo. Tem os outros personagens também, né, que é elenco de apoio, eu não cheguei a pegar profundidade neles, porque eles passam muito rápido, os amigos de escola do Akira, por exemplo, é muito ampassant. Eu sei que tem a Mika, né, que é aquela garota que é uma popular, eu acho que ela é uma estrela, cantora, não sei se não deixa claro se ela é uma popstar ou alguma coisa do tipo. Mas como é que é a relação dos personagens coadjuvantes dessa série, cara? É, então, cara, eu acho que é até bem construído. É, tem alguns pontos onde os personagens secundários eles são bem importantes, mas de uma maneira geral eles acabam passando meio batido. Tem uma subtrama que vai acontecendo enquanto a história vai rolando, que trata aí a respeito de algumas das personagens principais, de algumas das personagens secundárias, mas que acabam se tornando principais aí nessa subtrama, mas no geral eles não vão influenciar aí tanto na grande batalha final ou no grande Lorde do Coração. Eles servem mais para influenciar nas características do personagem principal e justificar a bondade dele do que para serem participativos na história em si. Entendi. Bom, Otávio, e mais alguma coisa para falar dessa série? Cara, ó, agora eu vou falar bem, porque eu já falei bem mal, na verdade. Pô, você falou isso era falar mal? É que você sabe que eu sou um cara positivo. Olha, então vai lá então. Não, eu acho que só um adendo é que essa série ela tem batalhas muito maneiras, então você tá afim de um anime violento, como a gente falou no começo, rola inferninho já logo no primeiro episódio, e tipo, peito na cara, ele rola um gore embaçado, então tipo, é um anime que você tem que estar um pouco preparado, se você é um pouco frágil aí pra cortes no meio, porque no inferninho já rola uma cena de sexo seguida de uma cena de assassinato, que tipo, na sua cara assim, tipo, começou assim, esse animezinho aqui e tal... Que sei lá que ele fala, olha sexo, olha morte, meu Deus. É radical, mas é um anime bacana, cara. Eu acho que vale a pena sim. É, vale lembrar que esse Devil May Cry Baby é baseado no mangá escrito pelo Go Nagashi, né? Que é o Devil May, que também já teve um anime anterior com 39 episódios, e que saiu na década de 70, então é uma história bem antiga. Ela saiu entre 72 e 73. E baseado no mangá que... tinha 5 volumes que também saíram na mesma época, entre 72 e 73, semanal, e era um mangá semanal da revista Shonen Jump. Baseado nisso, eu acho que quem quiser conhecer mais, acho que vale a pena você pegar o anime na Netflix sobre assistir, depois você dá uma procurada no mangá, que você com certeza deve achar por aí, né, pra você poder se aprofundar mais da história, porque pelo que eu vi são 10 episódios, não sei se vai ter uma segunda temporada, tipo, foi uma parada que dividiu o público, sabe? Ah, não foi um anime que todo mundo gostou. Basicamente é isso que eu quero dizer. Mas enfim, eu acho que é só. Então, Otávio, você vai continuar a caçada até mesmo se caso apareça uma segunda temporada por aí? Então, cara, ela é uma série que ela tem, assim, seus pontos fracos. Não é um animezão perfeito, mas ela é bem divertidinha aí. Você vai assistir um episódio por semana, um episódio a cada 3 dias. É bacana de assistir, ela é bem violenta, tem umas cenas de ação bacanas. É, vou continuar caçado assim. Eu queria saber, vai continuar caçando depois desse primeiro episódio? É, cara, era como uma série de 10 episódios, mas você tem que responder primeiro. Ela é uma série fechada ou o 10º episódio termina com um puta de um cliffhanger? Não, fechadinha. Ela termina ali com aquela... Ela tem sim uma abertura pra continuar a coisa acontecendo, mas o arco principal que se propõe, ela é bem fechada, bem, bem fechadinha mesmo. Parece que já foi até pensada pra, caso não desse certo, não deixar o pessoal com aquela sensação de ficou faltando. Entendi. Então, baseado nisso, talvez eu assista pra poder ver se a série vai melhorar. Se não, cara, ah não. É porque não me animou muito. A animação realmente não me pega, cara. E a história não é tão boa assim ao ponto de eu querer continuar assistindo. É, eu acho que é isso. Então, podemos passar para a próxima série agora? Vamos lá. Vamos pegar nosso chicote e vamos caçar o Drácula junto com os Velmont. Partiu. Praticamente dois anos atrás. Caralho, 2017 faz dois anos, cara. Cara, que absurdo. Puta que pariu. Tô ficando velho, Magneto. Parece que foi ontem. Cara, foda. Enfim, em 2017, em 7 de julho, para ser mais preciso, Netflix lançou uma série original. Essa original, de fato. Com 4 episódios para poder ver se faria sucesso ou não. Sendo que no mesmo dia que a série saiu, ela já foi confirmada a segunda temporada com 8 episódios, formando um total de 12 episódios. Apesar de serem duas, a Netflix considerar como temporada 1 e temporada 2, você pode considerá-la como apenas uma temporada só, já que se trata da mesma trama. Estou falando de Castlevania. Eu gosto de chamar de anime art, cara. Apesar de ela não ser um anime, de fato, né? Ela é uma produção americana, mas é parecida como um estilo de anime, então acho que vale falar. Ela é baseada no jogo do Castlevania Curse of Dracula, de 1989, e no Castlevania Curse of Darkness, de 2005, que saiu pro PS2. Esse do Curse of Darkness eu joguei muito, não me lembro de ter jogado tanto Castlevania 3. É uma série do gênero Dark Fantasy, né? Assim como o Devilman Crybaby. Ela também era essa pegada mais sombria e tudo mais, mais baseada no, na temática adulta. E ela foi desenvolvida pelo Andy Schachner. E escrita por Warren Lewis. Ewens, como é que fala? Warren Lewis? Lewis. Isso, obrigado. Warren Lewis. Ele, cara, que a gente geralmente não consegue assistir, achar tanta adaptação de jogo bacana, né? Essa ficou muito perfeita, cara. Ficou muito, muito, muito maneira, cara. Eu acho que eles tiveram bastante liberdade também. Tipo, não que eles fugiram do que é o jogo. Eu acho que diferente disso. É, e eles foram bem fiéis à pegada original do jogo. Mas eu senti na animação que ela foi bem livre, que os caras tiveram liberdade pra trabalhar, e por isso ela chegou nesse nível de qualidade. É, ela tem algumas adaptações, mas é muito pouca, cara. Geralmente, ela segue muito o roteiro do jogo mesmo. Inclusive, as criaturas que eles enfrentam são as criaturas que a gente enfrenta no decorrer do jogo, os boss aparecem, são mesmo, tem referência e tudo mais. Apesar de ter uma ou outra adaptação que não incomoda, inclusive, chega até algumas adaptações feitas por esse anime, chega a ser melhor que o próprio jogo em si, cara. É, sim, muito, muito bem feito mesmo, eu gostei muito. O cara tá de parabéns. É, mas enfim, cara, dando continuidade à premissa da história, né? Aqui a gente pega, seria como se fosse o prelúdio do terceiro jogo, sabe? Momentos antes, aquelas letrinhas iniciais, esses 4 episódios se baseiam nisso. É, Que é a mulher do Drácula, ela é assassinada pela igreja, dada como uma demônio, sendo que ela é uma humana. E o Drácula então decide, como vingança, em forma de punição, irá exterminar toda a humanidade. E nisso, nós temos o nosso herói apresentado no final deste anime, que é o Trevor Belmont. E ele vai conhecer os seus amigos nos próximos episódios, que é o Adrian Alucard, que é um filho do Drácula com a humana. Ele inclusive ele aparece no começo da série. É aquele que vai confrontar o Drácula, que vai falar pra ele não fazer genocídio. Ele chega a aparecer nos momentos iniciais do episódio. E eles e os dois recebem a ajuda da Sifia Belnet, que é uma oradora, que é tipo uma maga, é tipo uma sacerdote desse mundo. Ela faz magia e tudo mais. Mas ela é só apresentada nos próximos episódios. Basicamente é os três tentando impedir que o Drácula, junto com seus exércitos de monstros e seus aliados, destruam toda a humanidade. E o legal dessa série, que apesar de ela ser apenas 12 episódios, né, que são 4 da primeira temporada e 8 da segunda, ela é curtinha e fecha em si mesmo. E porque tem aquela parada dos jogos, né? O Drácula, ele, sempre que ele é morto, ele ressurge há 100 anos. Então, a cada 100 anos, aparece um novo Drácula e surge um novo jogo. É basicamente isso, a primeira história. Mas e aí, cara? Nos traga a sinopse desse primeiro episódio lindo. Então, cara, esse primeiro episódio maravilhoso, ele começa contando a história de como o Drácula conheceu a futura esposa e o que fez com que ele se apaixonasse por ela, e que desse uma trégua para a humanidade, entre aspas, e o processo em que ele perde ela e fica puto. E eu vou ter até que fazer um adendo, eu concordo com o cara. Eu tô do lado do Drácula, eu acho que ele tá é certo. Mas voltando, ele descobre durante o episódio que a esposa foi assassinada, e isso gera nele uma ira enorme e uma das cenas mais bonitas que eu já vi numa animação na minha vida. Porque, cara, a cena em que ele descobre que ela morreu e decide, tipo, eu vou ser o Drácula de verdade e vou tocar o terror, é maravilhosa, cara. Aquilo é a representação do que a igreja quer mostrar como o diabo. Aquilo é foda. Mas e a série, ela vai caminhando entre o início da ira, a morte da esposa dele, né? Uhum. A morte da esposa dele acontece logo depois ali da abertura do anime. Até o início da aparição do personagem principal, que é o Belmont, que é quando ele fica sabendo que o bicho tá pegando, que foi quando o Drácula já começou a vingança dele. Então a série ela vai caminhando aí desde o ponto em que a esposa dele morre, que acontece logo aí depois da abertura do anime, uhum, até o início da vingança dele, que é onde ele vai e se vinga contra os próprios que mataram a esposa dele, os da igreja, e decide que seria por bem soltar o exército de demônios, que ele demora aí um ano pra invocar, em cima da população, e decide que ia acabar com o mundo porque mataram a mulher dele. Vamos ser sinceros, né, cara? O Drácula aí tá criancinha, né, cara? Ah, não! Mataram a minha mulher! Vou matar todo mundo agora! Eu concordo com ele em certos pontos. Eu achei que não precisava matar o mundo inteiro. É, então, exatamente, cara. Você concorda que, porra, ok, ele tá certo e tal, a humanidade viajou e tal, o cara não tá fazendo nada, mas... Aí, mas ele querer chacinar todo mundo, inclusive ele fala, cara... Ah, não pouparei mulheres e crianças. Toda a humanidade irá morrer. Ah, é foda, cara. Você tem que lembrar que ele tá triste. Ah, pronto. Nossa senhora, hein. Então quer dizer, o Drácula é emo. Se o Drácula então virasse um sad boy, ele, em tempos de hoje, tava todo mundo fodido. E ele ia fazer uma música boa. Mentira, ele ia fazer horrível, mas... Só quem ia gostar. O jovem ia gostar, o jovem gosta desse tipo de coisa, né, cara? Gosta de música lixo. O jovem ainda se veste de vampiro ainda, pra poder porra, beber vinho na madrugada? Algum jovem deve, porra, nossa. Eu tenho certeza que algum jovem deve. Ou pior, algum velho que ainda acha que é jovem deve. o que é o pior ainda, né, cara? Exatamente. Olha só, vamos fazer um corte rapidinho, vamos fazer um adendo aqui. Porque eu acho que eu não vou ter... Antes que eu esqueça. Teve uma vez que eu fui encontrar uns colegas meus e eles estavam... Eu fui encontrar um colega meu, não. Eu passei na rua e encontrei um colega meu que tava bebendo na época da juventude. Era a época do... antes do terceiro ano, então. Tipo, a gente tava no segundo, primeiro ano. Então, éramos jovens. E ele tava lá com vestido de preto e tudo mais, não com dente de vampiro, bebendo com os colegas dele. Eu fui cumprimentar a galera, porque como você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa boa e que quero bem à humanidade, então eu fui cumprimentar todo mundo. Gente boníssima. Cheguei, cumprimentei todo mundo, eis que o cara vira, um dos malucos lá, vira, levanta, anda até a minha direção e fala assim, cara, Acho melhor você não ficar me encarando muito. Mas, ó, falou, lembrei de que ele estava falando sério, ok? Uhum. É, cara, acho melhor você não ficar me encarando muito, não, que... É, eu posso ter uma reação diferente e tal, mas eu tô sentindo uma aura vindo de você, uma aura boa, cara. Então, eu acho que tá tranquilo. Você poder ficar aqui com a gente, não sei o que lá. Aí, cara, eu decidi dar trela pro maluco, né? Falei, ah, é, cara? Aí ele continua. É, porque, como você sabe, né? Você não deve ter notado. Não, como você não deve ter notado ainda, eu sou um vampiro e tal. Mas não sou o vampiro que você conhece, eu me alimento de energia vital, que não sei o que. Eu não preciso morder. E ele era aquela. E era a época modinha que você afiava o seu canino, tá ligado? Caralho, velho. Aí, cara, o cara ficou na loucura falando que era vampiro, que tava sentindo aura, que não sei o que. Aí eu, pra não rir da cara dele, eu decidi sair. Jovem fez uso de psicotrópicos, ele tava... Ah, cara, não, cara, ele tava puro, cara. Ele só é maluco mesmo. Porra, aí, mas... Aí. Nossa, vampiro do Brasil, né, meu parceiro? É um puta calor. Vampiro que suga sua aura vital. É foda. Esse é o vampiro jovem. Esse é o vampiro jovem. É o vampiro millennium. Não pode ver sangue, tem que sugar aura. Aura, porque ele é... Como chama aqui, tem medo de sangue, passar mal? Ah, cara, eu esqueci, mas eu sei o que você tá falando. É, smiles, caralho, né? Adamo, passa mal quando vê sangue, tem que sugar só a aura, só. Ah, entendi, mas continuando em si, cara. E aí, vamos falar da série agora. Gostou do episódio, Otávio? Você que está tendo o primeiro disparo de fato. Cara, curti demais. Tava com ela na minha lista já há um tempo, tava enrolando pra assistir. E, puta, velho, gravar esse episódio me deu um presente, porque... Que, como você disse, é uma animação arte. Literalmente uma animação arte. Bonita pra caramba, muito bem dirigida. Puta, a animação é maravilhosa. E a levada da história é muito legal. E, caralho, é muito foda. Faltam palavras pra descrever como essa animação é boa, cara. Exatamente. E baseado nisso, eu posso dizer sem dúvida nenhuma que a animação arte, não tenho mais o que falar, é foda demais. Otávio, você vai continuar caçando Drácula junto com os Belmonts para poder salvar a humanidade? Com certeza, 2, 3, 4, 6 temporadas, tranquilamente. Se manterem o nível, é Rick and Morty feelings. É, cara, e eu tô sentindo que na próxima temporada... É, acontece uma parada aí nesse episódio, no final dessa temporada, que eu não vou dar spoiler que acontece e tal, que vai mudar totalmente a dinâmica da próxima temporada, cara. Então espera-se pra ver uma história quase que totalmente nova. Isso se, como eu te falei, né, não se passar 100 anos depois dessa. Exato, que também vai ser bom, porque é nessa qualidade de animação... É porque tem muito jogo, cara. Castlevania tem muito jogo, então você pode ir tanto pro futuro quanto pro passado, cara. Sim. É, mas enfim, eu vou continuar caçando o Drácula junto com os Belmont, junto com o Otávio, e nos vemos até na próxima temporada, onde poderemos trazer novamente, quem sabe, já que vai ser uma história nova, mas aqui para os primeiros disparos. Essa série vale, porque ela é muito boa. Então é isso, né? Vamos agora para os avisos finais, e sobe a música e vem com a gente. Agora para os momentos finais do podcast, aquele momento que a gente dá um recaditos e faz o nosso jabá para vocês conhecerem como devem fazer para nos ajudar e nos apoiar. Passa a hora agora para o Otávio, o nosso vendedor selecionado. Jabazeiro oficial, por favor. Jabazeiro oficial. Então, galera, como a gente vem repetindo aí toda semana, a ajuda de vocês é não só muito bem-vinda, como necessária. Então a gente tem aí opções de Patreon, Padrim, PicPay e todas as outras... mas mandem dinheiro por correio. Mentira, não mandem dinheiro por correio, porque isso é crime. Mas entrem em contato, entrem na página e a gente deixa disponível lá para vocês todas as opções. Nos ajudem, porque só aqui no Paranerdia vocês têm aqui podcasts e diversão para a semana toda. Exatamente. Toda semana você tem segunda-feira o nosso queridíssimo Primeiro Disparo, onde eu e mais algum personagem do Runtercast, geralmente o Otávio, trazemos Nossa, trazemos aqui duas séries para você poder ver no seu final de semana ou durante a semana. Desde o ano passado fazemos esse programa incrível e tá tendo uma repercussão muito boa, a galera tá curtindo. E eu também tô curtindo demais fazer essa parada, dá um trabalhinho pra editar, mas é muito bom fazer. É porque a gente aumenta o contato com o público e sempre traz uma série nova pra galera poder assistir. Nerdmaster mesmo já nos ouviu e começou a assistir uma série, igual ele falou aos três programas atrás, ou quatro programas atrás, eu não me lembro muito bem qual foi o número que o Nerdmaster participou aqui. Mas é isso, cara. Se você quiser também acompanhar a gente durante o resto da semana, você pode escutar o Nerd Maratonista. Caso você tenha visto o episódio que o Nerdmaster está conversando com mais algum convidado, ele vai destrinchando um episódio inteiro com spoilers e com tudo. É como se você estivesse assistindo a série com um amigo, cara. Então escuta lá, que é bem legal. Ele já fez sobre Voltron a primeira temporada inteira. Então, se você já assistiu Voltron, vai lá dar uma conferida. O link vai estar aí no post. Se eu não esquecer de mandar para o Nerdmaster, né, cara? Porque eu sempre esqueço. Mas enfim, o link vai estar aí no post. Lembrete também que o episódio continua vivo graças ao comentário de vocês lá no site, então não comentem só no redes sociais e WhatsApp e Telegram. Se você tem algum comentário, cara, bota lá no site, que ajuda bastante. O Otávio, ele tem um grupo de amigo que ele bota, que a galera escuta o podcast em conjunto. Então um abraço pra essa galera aí do grupinho do quem é? Qual que é o nome do grupinho? É o grupo do WhatsApp, a galera aqui que fez faculdade comigo. Isso, abraço aí pra galera do grupo do WhatsApp aí. Qual que é o nome do moreno? Vou dar um abraço especial pra um deles só. Escolhe um, Otávio. Puta, escolher um é pressão. Pressão, mas manda aí pro Ostrash, porque o Ostrash fez um comentário que eu te mandei pelo WhatsApp também nessa semana, que foi um adendo interessante aí pro episódio. Ele falou que o Megalobox sai lá pelo Crunchyroll, né, que é licenciado para produzir aqui no Brasil, então você pode acessar diretamente lá, você não precisa ir buscar e-mails ilegais para assistir Megalobox, né, cara? Lembrando também que o Banco de Cérebros está lá para, se você quiser, edições para o seu podcast, é produzido pelo Rafa, o nosso queridíssimo bardo, que edita o HunterCast e o Mangakê. Então, se você quiser dar uma conferida na edição dele, escuta os episódios. Lembrete que esse episódio não foi editado por ele, foi editado por mim, por isso está essa bela bosta. Mas eu acho que é isso, né? Ah, lembrete também, a gente sempre esquece de falar, mas é sempre bom dar uma lembrete pra galera. Sempre bom lembrar a galera que estamos também no Spotify. Caso você queira escutar o podcast de maneira mais fácil, né? Então procura lá o canal do Paranerd, assina e você tem conteúdo toda semana. Assina no celular do seu amiguinho, assina no celular da sua mãe. Não deixe a diversão ser só para você. Hoje é gratuito, Spotify é gratuito para escutar podcast, então vai sem medo, pode baixar, que você vai conseguir curtir a gente, acompanhar, marcar os episódios, compartilhar com o pessoal também de uma forma fácil. E todo mundo usa hoje, cara, não fique fora. Então é isso, né, cara? Mais algum recado? Não, acho que é só isso. Então, nos vemos na próxima semana, trazendo duas séries incríveis. Talvez nos venha aqui novamente com o Otávio, quem sabe, não sei. Dá tchau, Otávio. Não dá tchau. Não dá tchau, não faz essa piada de novo. Não faz essa piada, sobe a música. Até mais. Até mais, sobe a música. Porra, eu tô maluco, cara. Porra.